Carioca, vote em mim nessas próximas eleições do dia 7 de outubro. Tô brincando. Começando mais uma edição do programa Lixeirinha aqui na Rádio Unifran FM 101.3 ou www.radiounifran.com.br. Uma boa noite para quem é de quarta-feira e uma boa tarde para quem é de domingo. Meu nome é Tuizin. Eu sou a voz, sempre. E essa edição é uma edição muito especial do programa, porque é a edição de número 50. 50 edições no ar já, portanto. Seria quinquagésima? É, quinzentésima. É, então a gente preparou um especial para começar o programa com chave de ouro, com o Tata Aeroplano. Tata Aeroplano é um... ele é carioca? Ele é português? Eu acho que ele é paulistano. Paulistano. Assim, não... parece que eu ouvi o sotaque dele, era tipo, parece moderno, assim. Eu não sei. Não, mentira, parece moderno. Moderno. Ele tem vários projetos, né, na verdade. É, e assim, eu acho que ele é o cérebro do cérebro eletrônico, assim, pelo que eu li, mais ou menos. Uhum. E ele tem esse projeto que você conhecia ou não conhecia? Sim, o Jumbo Electro. Jumbo Electro. O Jumbo Electro é divertidíssimo, assim, são os caras que se reúnem pra fazer músicas e inventarem línguas na hora, assim. Eles jogam estalinho, assim, no público, nas paredes. E tem um japonês muito louco na banda, que é o tecladista, não sei de onde surgiu aquilo. Mas como o Tata Aeroplano, na semana passada, ele... acho que foi a semana passada que ele disponibilizou, assim, o disco. É o primeiro disco solo dele, intitulado Tata Aeroplano mesmo, assim. Ah, sim, sim. E... uma das faixas que a gente vai tocar, Uma Janela Aberta, é com a participação da Bárbara Eugênia, que a gente já tocou no programa recentemente. Eu não me lembro o nome da música. É verdade. As pessoas vão saber que todo mundo ouve esse programa. É. E a outra faixa é o Cão Sem Dono, né? Cão Sem Dono. Aliás, eu não conhecia, eu achei bem legal. Eu achei que... os instrumentos estão muito bem regulados, assim, você ouve aquele timbre até setentista dos instrumentos, assim, eu achei bem na linha Roberto Carlos, um tecladinho Lafayette, assim. Pois é, as resenhas que eu li comentavam exatamente isso, assim, e sobre o disco. Ah, é? E falavam de um teclado nostálgico. Ah, sim, é, meu ouvido não me engana, coisas... eu sou campeão do... ninguém me bate no songbook coisas... mais, por exemplo. Eu te falo, não sei. É verdade. É, mas voltando, como é que é? Dos instrumentos e tal. Teclado nostálgico, que é um disco psicodélico, assim. Uhum. Fizeram comparações muito interessantes a respeito dele, das coisas que ele faz, que eu não sabia que o cara era tão bacana, assim, na verdade. Eu não, uhum, não tinha esse conhecimento. É, então, mas falando... tem, é bem musical mesmo. E é, os arranjos são bem bonitos. É, eu te falei que musicalmente eu achei esse disco, apesar de eu ser leiga, assim, uhum, e de vocês terem percebido, pelo que eu acabei de falar, que eu leio resenhas, então tudo que eu digo aqui não não é meu, né? Eu pesquiso, eu tiro de outro lugar. Uhum. Mas são coisas que eu concordo ou não, assim, e musicalmente eu achei o disco muito bom e das coisas que eu conhecia dele, que ele já participou, mais interessante. Entendi isso. Mas eu tive problema com as letras, mas isso porque eu sou uma pessoa chata e tal, assim. Por que você teve problema com as letras? Porque eu sou chata, assim, coisa pessoal minha e tudo. Mas musicalmente é um disco muito bom, assim, eu acho recomendável para as pessoas que curtem. Entendi. Música alternativa brasileira. Ah, bacana. Então a gente vai abrir o programa com Jumbo Electro, que é um projeto do Tata Aeroplano, que eu conheci lá em, sei lá, 2005, não lembro. Eu lembro que eu gostei muito do disco, e a gente vai ouvir a música Freak Cat, que tem até videoclipe, quem quiser olhar aí no YouTube, é só digitar Jumbo Electro com K, Freak Cat. E depois, então, a gente ouve essa sequência de duas músicas do disco novo do Tata Aeroplano, que são as músicas... Uma Janela Aberta, com a participação da Bárbara Eugênia, e Cão Sem Dono, que foi a música que a gente mais gostou, assim, só. Legal. E é isso aí, daqui a pouco a gente volta com mais Lixeirinha, não sai daí. Était une fille merveilleuse qui aimait se promener dans les jardins à chanter sans jamais trouver son amour. Et alors elle reste à pleurer en attendant ton prince qui a jamais rentré. Reste dans le cas de scène à regarder le ciel, fermer les yeux, imaginer son amour qui a jamais vu, jamais le goûter. Et alors il y a seulement une chose à faire. Son chemin, sans voir de nouvelles pour l'amour, sans espoir, à regarder les plantes, les fleurs et les petits champs qui crèvent de faim, à regarder les poulets dans la boulangerie. Maintenant, elle sait bien que son cœur doit fermer et son esprit voyager. Ma janelle aperta. Me bate uma saudade de te ver, Sam, e salva nessa cidade onde mora o outono. Nos jornais de domingo espalhados no chão, onde mora esse homem que já morreu em mim, meu pai, meu irmão. janela aberta, uma janela aberta. Manhã me bate uma saudade de te ver sã e salva nessa cidade onde mora o outono. Nos jornais de domingo, espalhados no aberta memória, onde moram os pássaros antes do amanhecer, antes do amanhecer. Uma janela aberta, uma janela aberta, uma janela aberta. Admito, sou um perdido sem noção, entregue, embriagado. Sou um cão sem dono e sem razão. Vivo num quarto de pensão. Sem dono e sem razão. Vivo num quarto de pensão, abandonado. num beijo certeiro. Sou alvo perfeito.